fique do meu lado. Faz de conta, Eduardo Costa, aqui no Central do Sertanejo. Daniel, Meu Mundo e Nada Mais, com a participação do Guilherme Arantes. E passou aí, abrindo o nosso programa, César Menotti e Fabiano, Mudar Pra Quê? Ei, música bonita, gente! Agora, vou falar pra vocês da homenagem que aconteceu, né, no último final de semana, ao cantor Cristiano Araújo. Cristiano Araújo recebeu homenagens na festa de Peão de Barretos e na luta do Felipe Sertanejo no UFC. Na última sexta-feira, Cristiano Araújo recebeu homenagem póstuma, super emocionante, na festa de Peão de Barretos durante o show do Luan Santana. O artista também faria uma apresentação nesta data e carinhosamente foi intitulado como o eterno embaixador da festa. Já no último domingo, dia 23, Cristiano recebeu uma homenagem do lutador Felipe Sertanejo, que fez sua estreia no Canadá, a primeira luta internacional realizada pelo UFC Fight Night, no canal 74. Muito bacana a ideia da homenagem ao Cristiano Araújo, tá de parabéns aí o Luan Santana, e vamos com o Cristiano Araújo, aqui no Central do Sertanejo. Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no mundo inteiro, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você eu estou. E diria que um dia os papéis iam se inverter. E na parte, mas o nome dela não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora. Dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Central do Sertanejo. Vou

Central do Sertanejo. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem mim, tá bom. Eu duvido. Juro que não é praga minha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto sequer, então vá. Eu duvido. Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais. Uma vontade e um momento vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. Aí cê vai lembrar de mim. Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Bem feito. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Bem feito. Tempo e nada mais. Uma vontade, um momento vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. Aí cê vai lembrar de mim. Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Bem feito. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Bem feito. Perfeito, Taeme, Thiago, Marcos e Belucci, Poeira da Lua. Agora eu vou falar pra vocês aí da dupla Rio Negro e Solimões e também uma outra dupla aí, né, que ajudou pra caramba aí na abertura do Barretão 2015. E ainda continuando falando da festa de Barretos, Rio Negro e Solimões e João Neto e Frederico abriram os 60 anos da festa de peão de Barretos. É, com certeza, o bicho pegou, né? As duplas Rio Negro e Solimões e João Neto e Frederico abriram a 60ª festa de peão de boiadeiros de Barretos, que aconteceu na última quinta-feira, dia 20 de agosto, com muitas surpresas para o público presente. Os quatro sertanejos subiram juntos ao palco para tocar clássicos, como a música É Na Sola da Bota. A música foi acompanhada em coro pelo público presente. Foi realmente muito emocionante. Os goianos João Neto e Frederico contagiaram a galera com seu ritmo sertanejo universitário. Entre as músicas apresentadas estava Não Tô Valendo Nada, Lelelê e Tá Combinado. O romantismo também esteve presente com os hits Clichê, Meu Anjo e Só de Você. Tá certo, né? Então tá aí a abertura da festa de boiadeiro de Barretos desse ano, a 60ª festa de peão de boiadeiro, foi com as duplas Rio Negro e Solimões e João Neto e Frederico, que agitaram a festa, né? Bacana demais! E vamos aí com Rio Negro e Solimões aqui na sua segunda-feira no Central do Sertanejo. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Vou te levar pro meu rancho. Vamos curtir a natureza. Vamos andar a cavalo. Nada pelado na represa.

Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chegar a minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Sonhei pra mim. Me renda ao seu sorriso, sou refém do seu olhar. Me dá água na boca só em pensar em te beijar. Eu vejo a gente se amando, vivendo um amor sem fim. Eu e você vivendo um amor assim. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe beijo. Paixão à flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros e prazer como um de dia no final. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe beijo. Paixão à flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros e prazer como um de dia no final. Do amor que eu sonhei pra mim. Me rendo ao seu sorriso, sou refém do seu olhar. Me dá água na boca só em pensar em te beijar. Eu vejo a gente se amando, vivendo um amor sem fim. Eu e você vivendo um amor assim. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe. Paixão à flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros de prazer como de dia no final. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe beijo. Paixão à flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros de prazer como de dia no final. Central do Sertanejo, com certeza! Pedro Zanardini, mordidinha no final. Leonardo e Eduardo Costa, como eu chorei. Rio Negro e Solimões, o cowboy vai te pegar. É isso aí! É o Central do Sertanejo, na sua segunda-feira que tá indo embora, né, gente? Ah, mas que peninha! Foi bom demais passar essa segunda-feira, esse pedacinho de segunda-feira, né, juntinho com vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta na sua rádio preferida com mais Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Gente, tem saideira, tem Chitãozinho e Chororó. Hipótese. Até amanhã com mais Central do Sertanejo. Eu